WE foi autorizado táxi via Juliette, Alfa, Topando Esperão, no 0, Lacha, Maratorre, 1, no decimal 3, o ajuste 1 no 0, 1 no 0, 1 no 4 com ajuste. Confirme, por favor, solidados. Confirmando aqui, 3 a bordo, Marcelo, 2 e Juliette, Alfa, Juliette, 3 e 14, 9, 9, 9. Afirmativo, copiado, 3 a bordo, 2 e 15. Tem um bom voo para Recife, o Total 999. Bom dia. Ainda qual parte se encontra em Pistinhoso? O vento está agora com 1,70 graus com 0,8 nós. Então, intenção de decolar da 35, direto com o Pro Norte? Então, ok, será coordenado Lençóis, aguarda de coordenação ou até o Endêndia. Salvador, bom dia, do 1-8-0-8. This is India Whiskey Delta 8-0-8. Delta 808 Papa, que é expect interference to Salvador, land from level 390. Destination Madrid and fly level 390. India Whiskey Delta 808 Papa. Confirm, from level 390 or 380? 390 is okay for us, the world 808 Papa. Roger, roger. I'll call Recife Center extended by AC clearance, okay? Okay, but we are ready to start up and push. Okay, maintain position and expect your clearance. I think he is, everyone. Mike Fox Watch, Oscar e a torre, prossiga. Mike Foxtrot Oscar, Mike Foxtrot Oscar, inicia o táxi, chame para cruzar a 17. Total 9911, mantenha o ponto de espera. Foi Salvador, está 3663. Total 9911, informo que após a decolagem está restrito manter o nível 060 por 30 milhas. Salvador, Santa 3663. Oi, Salvador, copia, Santa 3663. 3663, reporte visual com o 0, já está visual. Afirmativo, visual para embaixada travada. Autorizado pouso na pista no zero, vento de 180 graus com 10 nós, pista molhada, o TAN 3663. Autorizado pouso no zero, TAN 3663. Mike Fox Oscar autorizado cruzar a 17, informe para ingressar no pátio principal. Brasil 010, está pronto para a cópia? Poderia copiar no táxi e autorizar o acionamento pushback? Desculpa, que chamou? É Brasil 010, poderia copiar no táxi e fazer o acionamento e posterior pushback? Estou copiando. tá pronta já. Tá pronto, cópia? Prossiga, senhor. Prossiga com a cópia, então. Utilizado Salvador Teresina, o nível 280, aerovia Antes 120. A decolada 110, curva esquerda, subida Momo, transição FOC. O código é 5453 e a frequência do controle 1 no 9.35. Salvador Teresina 280, apertura 20, curva esquerda 10, Momo FOC 453 ao transponder 1935 ao... Correto, livre para o pushback sonar, chame para o táxi, o Brasil 2090. 2090. Alto, é que eu vi que o senhor manteve a posição aí na Quebec, o senhor estava com algum problema aí para prosseguir pela Mike? Que sente? Salvador, other wall, 808 Papa. Again? Yes, India Whiskey Delta, 808 Papa. Desde o solo 24, libere à direita, chame o solo, 121 decimal 9. 219, tá 3663. Say again, say again. Do you have any problem with our flight plan? Negative. Expect okay your clearance and just a minute to clearance. India Whiskey Delta 8008. Okay, but anyway we are ready to start the van push. Maybe you can give us the clearance in the taxi. Position and standby to copy a clearance, okay? Maintain position. Maintaining position, I have a wall 8-0, Papa. Alpha. O vento é de 170 graus com meia dúzia nós. Fala, Alpha, 3663. 3663, prossigo táxi via Alpha Juliette até o portão 03. Alpha Juliette 03, tá, 3663. 060 por 30 milhas. Afirmativo. Ele ainda guarda a sua cota número 3, ok? Oscar, para ingressar no pátio principal, chame o solo 121 decimal 9. Papatango Mike Foxtrot Oscar, ok? Tá autorizado ingressar no pátio 1 até o através do portão 612, ok? Pátio 1 até o através do 612, Mike Foxtrot. India Whiskey Delta 808, papá, informa number 3 to copy, ok? Vai para a Sierra, pronto, copy. Total 991 no Uno, decolou de Salvador aos 27, informa que agora está liberado da restrição, chame o controle 119.35. Ok, liberado da restrição, 119.35, chamarei. Vamos ainda acionar a pulsão e depois vamos pedir o pushback. Por enquanto vamos ficar parqueado aí. Então vamos ingressar a aeronave aí no pátio 3, ok? Vai na pequena porta. Quente. Fala, autoriza via Índia até 3663? Autorizado então, Índia até o portão 3. Quente. Mike Foxtrot Oscar, autorizado a ingressar até o pátio 3, ok? Quente, então Passe a data para cópia. Passa até a Índia, a cópia. 1.4 é um helicóptero, tem condições de decolar da um proa norte a partir da 17? Vou atualizar, ok? Salvador Lençóis, 500 pés, é, rota DCT, decola da 17 com proa norte, 5425 e a frequência do... Correção, 5424 é o código e a frequência do controle é 1.9.35. Agora em 1.9.62, confirma para 2? Enter. Muito grato e bom, bom voo. Sinalizador de posto 363. Sim, 363, aqui eu vou entrar em contato com a infra-aérea e vou solicitar os sinalizadores. O India Whisky Delta 808 Papa Red Cop. Foi do Copini, é o sino da 808 Papa. Ele estava do Madrid Land, para level 390, Airway Up Zulu 10. After until Natal, after Open November 873, until Intol, after Red Flatpen Road. Book a departure is depart transition. Squawk 5432 and Salvador Control 119 decimal 35. Salvador clear, sir. I will 808 Papa, initially from level 390. The Upper Zulu 10 until Natal and no Upper November 8.03 in Tol and flight plan route initially is 5 correction Fox 5422 and contact on 119.35 the wall 8.3 after Natal Upper November 8.73 until in Tol. After flight road plan, after takeoff runway 10, left turn, and squawk 5432, squawk. After departure, left turn and squawk 5432, and the routine is Upper Zulu 10 and Natal, and then Upper November 873 Intol, flight plan route, initially flight level 390. Right, clear to start up and push report for taxi. O India Whiskey Delta 808, papá. Clear to start up and push, thank you. Zero, zero, zero, ok? Reporte novamente para iniciar o push. Passe erra, tá pronto, cópia. E até a Oscar aguardando autorização para decolagem. Ainda está autorizado decolagem com proa norte sem interferir com o final da 1.0. Está autorizado o vento 1.50 graus com 1.2 nós. Índia decolado aos 3-2, chame agora o controle 1.9.35, bom voo. 0.35, Índia, grato. Torre Salvador, bom dia, seu triplo Papa Romeu Vitor. Triplo Papa Romeu Vitor, confirme visual com campo baixado e travado. Baixado e travado, visual com a cabeceira 1-0. Poderia confirmar se está deslocada? Negativo, a pia está 1-0, opera em toda extensão, tráfego avistado, está autorizado o pouso pistão 1-0, vento 1-5-0 graus, com 1-0 nós, o triplo Papa Romeu Vitor. Livre pouso na pista 1-0 em toda a sua extensão, triplo Papa Romeu Vitor. Puka de Pá Transition, ok? Yes, I know, Puka departure, the world 8-0 de Papa. After the departure, left turn and Puka departure, thank you. Roger, Roger. Oi, poderia confirmar mais uma vez o vento para o triplo Papa Romeu Vitor? 1-6-0 graus com 1-2 nós agora. Muito grato, Papa Romeu Vitor. Salvador, gol 1923, formação Papa. Os 3-3-6-0 será coordenado, aguarde. Você pode coordenar o 3-8? 3-8 será coordenado, ok. Salvador, muito bom dia, gol no 605, estabilizado, avistando, baixa travou. Gol no 605, tráfego avistado, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, no 605. Triplo Papa Romeu Vitor no solo aos 35, confirme o passe destino. Agarra da aérea, está. Cliente libere a direita, chame o solo, 121, décimo 9. A direita agora e o solo em 121, décimo 9. Papa Romeu Vitor. Solo Salvador, muito bom dia. Seu triplo Papa Romeu Vitor. Estamos livrando na Delta. E Papa Romeu Vitor, pode prosseguir o táxi via Juliette, Pátio Uno. Vai pro pátio. Confia o pátio, aéreo está? Afirmativa, aéreo está. Então tu pode prosseguir via Alfa Juliette Pátio Uno, reporte na Lima. Tá ingressando na Lima, ok? Alfa Juliette Pátio Uno e chamaremos na Lima. Triplo Papa Romeu Vitor. India Whiskey Red, Ice Papa, raise o taxi. Hollywood 808 Papa, to the taxi via Juliet and Alpha to Roadshot when you zero petition to request crossing and Juliet. Hollywood 808 Papa after. Continue taxi, Juliet, until road shot. I understood, continue by Juliet Alpha to the holding point. Affirmative. And the contact tower 118.3, we need 1014. Get this to request your cross. So, contact 118.3, one cross, other goal I 08 Papa. Para início de pushback, o Brasil 2010. Vai passar a retaguarda 1330, após estar tá autorizado seu, iniciar o seu push. Gol no 605, no solo aos 37, libere a direita, chame o solo, 121, decimal 9. A livrar a direita, 219, no 605, até já. Afirmativo, vamos agilizar no meio do possível, livrando na Juliette, o triplo Papa Romeu Vitor. Salvador, bom dia, meu nome é 05, livrando e ingressando na Alfa. Tive táxi até a Juliette, ok? Mantenha-se da Juliette. Tive táxi mantendo posição antes da Juliette, gol, o nome é 05. Já no início do push, o Brasil 2-0 no 0, Simtax. Iniciamos o pushback, Brasil 2-0 ou no 0. Está autorizado a ingressar via linha, mantendo minha escuta. Mike, reporte na Quebec para ó, cruzar a pista 17. O Papá Romeu Vitor. Aí no Mike, Quebec, chamamos por cruzamento. Papá Romeu Vitor. Iberworld 800, correction. Iberworld 808, Papá, maintain hold point runway 10. Holding point runway 10, Iberworld 808, Papá. Ou não, 605. Pode passear, tá? Copia? 923, pronto, cópia? Permaneceu, prazer. 923, autorizado Salvador Guarulhos, 380, aerovia Peru 50. Decolando no zero, por direita, subida da El Transão de Ner. Código 5455, frequência do controle 199.35, torre 118.3. Salvador Guarulhos, 380, Upero 50, decola 10, curva direita, da El Diner. 5455 transponder, 19935 Salvador, torre 1183, gol 1923. Direto o portão 4, enquanto para o pushback essa semana. Vai aportar, gol 1923. Estimação para no zero, baixar trabalho. 3859, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, informo pista molhada, o vento 160 graus com 07 nós. Pouso autorizado, 10, até 3859, 55 molhada. O meu vento está autorizado, cruzamento da pista, ok? Após prossiga via parte 5, frequência livre estacionada, tenha um bom dia. Gente, livre cruzamento. E após o estacionamento, frequência livre. Bom dia para você também. Para o táxi, 5 a bordo, 4 horas e 45, alterna São Luís. Tá a bordo ou 5 a bordo? 05. Gente, tá autorizado o táxi, ok? Atento para a aeronave da Gol que vai cruzar a Juliette. A sua frente, após prossiga via Juliette, Alfa até o ponto esperando no zero. Lá chamar a torre 118 decimal, meia dúzia. Quais são? 183 a torre e o ajuste 10 no 4. Meio 14, a torre 18, decimal 3, autorizado. pousada Juliette Alfa, ponto de espera, pista 10, Juliette Alfa. Som Salvador, muito bom dia, dia Baeté 1401. Baeté 1401, tá num Pate 5? Pate 3, solicitado a presença na UIS 42 para a Boa Vista lá. Hello Tower? Go ahead. Ok, now maintain position, road point to runway 10, ok? Maintain position. Maintain position, Abel, vou lá e tiro aí, papá. Dan 3859 no solo, aos 42, direita 121, décimo 9. Direita na eco, 19. Uma novembro Oscar, Salvador para o Tinga, Sierra November Uniforme Tango, confirme a radial que se afasta e distância. Radial 300 e autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus com 10 nós, informo pista molhada, ajuste 10, 15. 1015 agora, livre pouso na 10, tanto 3304. Correto? Salvador, tá 3859, táxi Alfa. 259, eu sigo táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 8. Este 304 só poderia confirmar as condições meteorológicas no final da 10, chuva forte? Após o Índia Serra, sem chuva. Antes do Índia Serra, chuva forte. Sim, de graça. Papá, cleared, line up and waiting, runway 10. Line up and waiting, runway 10, the wall 808. Batendo 401, copia? Afirmativo, senhor. Cruzado Salvador, 2 vezes a Lapa, uma centena, aerovia 842. Levanta 10, curva direita, subida gole, tradição VATAP, código 5460, frequência de controle em 1 no 9 decimal 35. Ciente, autorizado para centena, decola da 10, direita gole, VATAP, 5935, ao controle 5460, no responder, abaixo da 9401. Correto, 43, ponto para o acionamento